Espero que os ouvintes tenham gostado desse programa oferecido por Bombril. Bombril, a esponja mágica que torna fácil toda limpeza difícil. E que volta na próxima semana para o novo programa Gente que Brilha. Um programa movimentado, cantado, falado, declamado, tocado, bem ensaiado, bem humorado e muito bem patrocinado. Vejam que beleza, que gracinha de canção. Que linda cançonete que cantor lambão, hein? Uma oferta de Bombril, a esponja mágica que torna fácil toda a limpeza difícil, a Rádio Nacional apresentou Gente que Brilha. Brilharam hoje em Gente que Brilha Mário Mendes, Floriano Faisal, Marlene e Aide Fernandes como Josefina Bombril, a empregada Bombrilhante. Gente que Brilha, programa escrito e apresentado por Paulo Roberto, é uma oferta de Bombril, a esponja mágica que torna fácil toda a limpeza difícil. Panelas, pias, cristais e azulejos, tudo brilha com Bombril. Use Bombril, a seco nas vidraças e diga depois: alô, vidraça! Você é quem brilha! Bombril voltará ao ar com Gente que Brilha na próxima segunda-feira.